Ora, sejam bem-vindos ao 19º episódio do Obrigado Internet. Eu sou o Fernando Alvim, deus da radiotelefonia e da televisão portuguesa. Da televisão portuguesa, só mais recentemente. Hoje, como habitualmente, fazem-me companhia o vencedor do prémio Bacano, Nuno Dias, e o amigão e vencedor do prémio Amigo do Ano, o Pedro Paulos. Pedro Paulos é amigo de todas as pessoas e, possivelmente, também dos convidados de hoje. Bem, hoje começamos com mais uma conversa boa onda, como eu adoro esta expressão, a conversa boa onda, e desta vez fazem-nos companhia Sara Santos e o João Sanches, representantes da Zumato para o nosso país. E pergunto a vocês, o que é Zumato? Também a Zumato é uma plataforma online de descoberta de restauração que está disponível em Portugal desde abril de 2014 e que podem e devem utilizar no vosso telemóvel ou no browser do vosso computador. Yeah. Nós devíamos ter uma comissão já por estarmos aqui a promover a Zumato, não é? Mas pronto, enfim, vamos lá. A Zumato tem nos últimos tempos e desde que entrou em Portugal. Há quanto tempo é que entrou a Zumato em Portugal? Faz um ano e meio. Bem, tem-se revelado uma ferramenta muitas vezes indispensável para muitos que querem saber justamente onde vão almoçar ou jantar. Uhum. Como é que funciona a Zumato? A Zumato não é igual ao TripAdvisor? Não. Zumato... Eu estava a tentar provocar logo. Não se nota nada. A Zumato tem, a meu ver, duas grandes diferenças em relação aos concorrentes. A primeira é a forma como fazemos a base de dados. Uhum. Portanto, nos concorrentes a base de dados é feita através de crowdsource, portanto são as próprias pessoas que fazem aquela base de dados e são os restaurantes que vão fazer a base de dados. Uhum. E no Zumato é uma equipa que faz aquela base de dados. Portanto, nós temos uma equipa ao dia de hoje de 6 pessoas que passa muito tempo na rua e a ligar para os restaurantes para garantir que todos os restaurantes estão sempre atualizados. Uhum. E, portanto, temos um back-office e um software que nos permite saber que aquele restaurante foi visitado há 2 meses, logo precisamos de voltar a ligar para atualizar os menus. Para saber se a comida está boa. A segunda grande diferença é que nós somos também uma rede social. E, portanto, nós somos uma rede social de foodies, uma rede social direcionada, posicionada, com um marketing posicionado para pessoas que gostam de comer. E, portanto, nós convidamos e fazemos ações com bloggers, com os nossos heavy users, nós conhecemos os nossos users, nós fazemos jantares com eles, convidamos-os para jantares e fazemos uma série de ações para eles se envolverem com a plataforma, para gostarem de... E portanto, para partilharem o gosto pela comida e escrever também reviews com qualidade. E... Pode haver engate na Zumato? Temos já registro de algumas histórias. Já sabemos de algumas pessoas que conheceram-se em Foodie Meetups e que depois mais tarde começaram a combinar de entradas. Foodie Meetup? Isso seria perfeito para mim. Logo eu que emagreci. Nuno Dias, essa é a notícia da semana. Há duas notícias que estão a marcar o dia em que estamos a gravar esta emissão. A primeira é que o governo. A segunda é que Nuno Dias está mais magro. Mas o Fernando Alvim só reparou passado 2 meses. É verdade. A sério, mas Qual delas é mais importante? Temos que pesar bem as coisas, não é? Já agora, a Zumato nasceu, só pode ser por duas ordens de razão. Ok, porque o criador é tipo John Zumato. não é? Que é aquela que eu gosto mais. Quem é John Zumato? Ou então por outra coisa que eu não estou a perceber. De onde é que veio? Qual nasceu, é a origem? Nasceu da fome. Nasceu da fome de duas pessoas, na Índia, em Nova Delhi, do Deepinder e do Pankaj. Trabalhavam numa consultora e todos os dias tinham que descer lá baixo para ver os menus dos restaurantes do dia. Portanto, na Índia há muita cultura do delivery e, portanto, os restaurantes deixam numa mesa lá em baixo os vários menus. E, portanto, um deles começou a programar e a colocar aqueles menus dentro de um site. Começou a ter muitas visitas por todas as pessoas dentro do edifício e a partir daí começou o início de colocar os menus dos restaurantes dentro de uma plataforma. E surge o projeto da Zumato. Deixa-me tentar desconstruir todo esse teu mundo azul, que é ótimo. Mas à partida muitos dos restaurantes atuais já colocam justamente a sua ementa na página oficial do Facebook. Mas há poucas páginas, certo. Há poucos restaurantes. Há poucos restaurantes que fazem isso. Mas era bom. É estupidez, por acaso. Mas estão fazendo, deviam fazer. Mas também não temos essa cultura. Não temos essa cultura de deixar as ementas nos locais de trabalho. Isso também seria impecável. Não, mas repara, vamos cá ver. Não temos essa cultura porque também não havia smartphones. Os smartphones só surgiram há cerca de 3, 4 anos atrás. Oi, e a partir desse momento começa a haver sentido tu, mesmo a caminho do restaurante, e já agora deixa ver a ementa. Faz tudo sentido. Quando sabes qual é o restaurante onde vais. Porque aqui é onde entra, portanto, onde entra a Zomato é exatamente uma perspectiva de serviço de descoberta de restaurantes. E, portanto, eu quero explorar restaurantes. E, portanto, quando conseguimos fazer uma base de dados, nós levantamos 50 a 60 informações sobre cada restaurante. Nós sabemos se tem Wi-Fi, se tem Sport TV, se tem... Portanto, quando conciliamos todos estes fatores e temos acesso a esta informação, podemos usar os vários filtros. E, portanto, quero saber um restaurante que tenha Wi-Fi, Sport TV e que esteja na coleção da cerveja a menos de um euro. E, portanto, é a base de dados de qualidade que nos permite depois explorar mais a fundo as várias variáveis para escolher do restaurante. Qual o restaurante com um dado mais bizarro que já encontraram? Sei lá, não só tinha bizarro. Sport TV, como Benfica TV, como tinha ainda gelados de algodão doce. Gelados de algodão doce, isso nem existe, meu. Nós temos... Deve existir. Sim. Nós temos uma equipa grande, nós já somos quase 50 pessoas na Zomato e, portanto, temos acesso, temos um grupo de WhatsApp onde todos nós trocamos informações das coisas caricatas que encontramos nos restaurantes. E, portanto, é um pequeno tesourinho são vários os tesourinhos que encontramos nos restaurantes. E, assim, situações cómicas que eu me esteja a lembrar são as traduções para inglês. E, portanto, eu já tinha ouvido as clássicas do Understands, portanto, sim, que são os clássicos, percebes, mas no outro dia ouvi uma nova que foi o Shoe Closet. Que são? Sapateiras. Sério? Alguém foi ao Google Translate e acho que correu tudo mal. Portanto, pronto, os clássicos erros ortográficos. Agora também, cada vez mais o marketing dos restaurantes querem ser arrojados e querem chocar e querem fazer ações nas redes sociais. Então começa a haver também umas coisas giras que se encontram. Agora também temos um boom de pessoas estrangeiras e, se calhar, a nível de turismo, é por isso que querem adaptar as ementas. Por causa dessa do sapateiro correu um bocado mal, não? já agora uma informação que pode ser interessante, que é vocês percebem o que é que cada nacionalidade, quando chega a Portugal, quer e a importância de usar Zomato nos seus países e poder utilizá-los cá? Adaptar. Assim, nós temos acesso a essa informação, mas não localmente em Portugal. Ou seja, em termos de headquarters, nós conseguimos saber os comportamentos dos utilizadores pelas línguas. Então, às vezes, eles enviam-nos alguma informação e dizem que a palavra mais pesquisada em Cascais, em inglês, foi seafood. Então, sabemos quais é que são os pratos que são pesquisados. Agora, não é uma informação que nós aqui em Portugal tenhamos e que eu consiga explorar um bocadinho. Agora, eu sei que em termos de comportamentos da plataforma, nós temos essa informação toda. Eu é que, infelizmente, não tenho acesso a essa informação. Cacilhas, atualmente. É verdade, eu não tenho a seafood mais bacana, parece mais acessível. No verão fui lá. Bacalhau, Lisboa foi bacalhau. Fui lá a passar discos com o. Foste àqueles menus do vinho? Não, fui ao Ginjal. Fui ao Ginjal passar discos. Eu adoro Ginjal. Onde é que o Ginjal? Não, passei discos no Ginjal. Mas tem restaurante também, ou tinha, pelo menos? Não, mas naquele dia não... Eles nem tostas mistas faziam, acho que não é assim um sítio muito fixe para ir. E havia muita gente no Cacilheiro, estrangeira, a ir a Cacilhas para comer... Estrangeirada no Cacilheiro? Nuno, e tu? O quê? E o quê? Ia dizer, oi! Porque não é? Precisa de ajuda, precisa de indicações. Para comer marisco, não. Em que situações é que nós podemos usar a Zomato? Em que situações é que devemos usar o Zomato? Eu acho que a partir de sempre que estamos à procura de um restaurante e também quando queremos saber, queremos ir à nossa rede social e ver onde é que os nossos amigos estão a comer, o que é que os nossos amigos estão a comer. Portanto, temos toda a componente de rede social, podemos fazer o comentário do restaurante que fomos, podemos partilhar as fotografias das refeições, para quem gosta de partilhar fotografia de comida pode utilizar também a rede social. Não deveria haver um top, como existe no vosso concorrente? Existem os restaurantes dos momentos. Eu adoro que estejas a provocar com os concorrentes. Não, está-se bem, Fernando. Explicasse mais um bocadinho, por favor. Não devia haver autocolantes, como o vosso concorrente às vezes tem, recomendando restaurante. Eu acho que nós temos mais que o nosso concorrente. Acho que nós fazemos inclusive ações onde vamos para a rua e colocamos, e portanto o nosso concorrente não tem equipa, não tem uma equipa pessoas. Em Portugal, e nós temos uma equipa de 50 pessoas. Estou a dizer que vocês oferecem algumas pessoas idas a restaurantes, porque eu sei, não é? Olha, eu por acaso já recebi uma dessas idas, portanto, vocês fixe, Fernando. Eu por acaso já fiz duas críticas na Zumato, e é um dos meus restaurantes preferidos de Lisboa, que é o... esqueci-me o nome. Olha. Opa. Mas por exemplo, eu consigo saber... Forninho Saloi, lembrei-me agora. E fiz uma prosa muito interessante a dizer que as tirinhas de porco preto são intensas, e então apeteceu-me embelezar o texto, porque acho que é uma rede que dá para embelezar o texto. Temos humoristas com peças curiosas. O Pombares, por exemplo, dava com força na Zumato, não sei se continua. Certo, mas já não sei, não tenho. Mas eu fiz a única review que eu fiz do Zumato foi Sushi Burger. Sushi Burger. De Carlos Massamá, que juntou o melhor dos dois mundos, não é? Sushi Burger. E tiraste uma foto, no canal que falámos disso já. Do Sushi Burger. Sushi Burger. É o melhor conceito de restaurante. Por acaso, curiosamente, depois de termos aqui, se bem se recordam, o representante do Mulhangas, uma ideia muito vencedora por parte do Nuno Dias. Pois bem. Do Pedro Paulo, era um amigo do Pedro Paulo. Ah, ok. Mas quem é que foi a ideia do Mulhangas? Foi do Mário João Camolas, então. Do Mário João Camolas, que veio aqui justamente a falar sobre ela. Pois bem, eu estive com alguém que fez um festival onde havia justamente isso. Havia? Havia, mas isso é um Mulhangas. O Mulhangas é um restaurante onde tu, em vez de ires comer um prato, tens vários tipos de pão. É um restaurante que não existe. E tens os molhos dos pratos e molhas só. Acho que isso era brutal. Isto é uma ideia vencedora. Mas nesse festival havia isto, eu vou ter que me lembrar. Eu vou ter que ir a esse festival. Eu acho que... Será que eles ouviram Obrigado à Internet e replicaram o Mulhangas? De certeza. Sem nos dar qualquer... Olha, o teu amigo já ardeu. O teu amigo já deu a ideia. Não, porque a ideia é que não está aí fora, não é? Ainda vai a tempo de vencer. Estava num festival grande, essa ideia. O teu amigo foi roubar. Ah, só faz sentido. Isto é a ideia para ser o festivais do... tipo, Avante, ou uma coisa assim, onde há comida regional. Não estou a ver outro festival a ter isso. Sei lá, ou naquela... Ia ser o psicológico que ia ter lá, tipo... Não, o psicológico tem o Zumato, tem psicológico, era de caraças. Fazer reviews. Tem. Sério? Aliás, nós estamos também nos festivais, nós tivemos, por exemplo, no Nós Alive, portanto, uma coisa que nós fazemos é listamos todos os pontos do festival e criamos uma coleção com os restaurantes dentro do festival, e já fizemos isso com o Nós Alive, fizemos com alguns street food festival. Exatamente. Com alguns street foods que têm havido aí alguns festivais, e é curioso também listar esse espaço, então, e ver também os comentários. O festival funcionou no Nuno Graciano e levar na boca. também participava. Desculpem. Desculpa. Este programa tem uma tendência um bocadinho, às vezes, humorística. Assim. Sim, mas, por exemplo, esse festival organizado pelo Nuno Graciano primou por uma coisa que é... Eu não me lembro de rir tanto com os comentários das pessoas que foram ao festival, sobretudo na primeira noite. Eu estava com mais dois amigos e eram 3 da manhã e alguém disse: e se fôssemos outra vez à página do Facebook? Antigamente ias ver vídeos no YouTube nessa noite e ias ver os comentários do festival de sushi. Mas as pessoas, eu acho que a dada altura criou-se ali um grau de exigência que é: não, eu vou ter ainda mais piada. E as pessoas contavam uma história que era de ir às lágrimas. Mas estás a ver, realmente com comida, a forma como é agora um grande protagonista. Eu ainda não fiz uma pergunta que há muito queria fazer, que é esta, que há muito desde que começamos o programa. a minha pergunta é esta: existe um top ou não dos restaurantes? Imagina, eu vou outra cidade, Vila Real, vou a Vila Real, aciono o Zumato. Há um top que me diz quem é que está em primeiro lugar, a segunda Zumato e segundo os consumidores? Sim, em Lisboa e no Porto, porque a Zumato só ainda está em Lisboa e no Porto. Ah, ok. Nós ainda não estamos no resto do país. Quem é que está em número 1, então, da Zumato em Lisboa e número 1 no Porto? O número 1, em termos de tráfego, sim. O restaurante, sim. Chama-se Frankie. Hot dogs. Okay. Olha, desde que não seja o cantinho da Vila, hoje descobri uma notícia mesmo triste. Posso dizer que descobri esse restaurante no Zumato. Hoje descobri o Frankie. Cachorros quentes, assim, modernos. O Frankie é um restaurante que eu já tentei duas vezes e está sempre com fila à porta. E, portanto, tens que ir fora da hora de refeição, que é melhor. Nunca ouvi falar. É mais nova, é cachorros, é barato. É o pé da cidade universitária. É muito antes. O que descobriste? Hoje descobri que o cantinho da Vila tem uma francesinha com molho de trufas. Ui. Deve ser portanto, incrível. Ui. Deve ser mesmo má. tu não gostas de Cantinho da Vila? É uma francesinha com molho de trufas, não é uma francesinha. Uma francesinha leva molho de tomate. Por isso é que se chama francesinha. Portanto, o que o Avilés fez não é uma francesinha. É uma francesinha rica, meu. Não, não é uma francesinha, é uma sandes com molho de trufa. Okay, está eleito o ódio de Nuno Nunes. Obrigado, posso ir embora. É o Avilés. E vocês foram. E no Porto? E no Porto, quem é? Qual é o sítio? Honestamente, no Porto não consegues responder. Não consegues perceber? Aqui. Brasão. Isso é no Porto. No, no Porto temos a Brasão Cervejaria. Agora, o curioso aqui da Zomata é que nós podemos ver pela pontuação e pelas categorias também. Portanto, podem ver, por exemplo, no outro dia estive a explorar quais é que eram os melhores restaurantes gregos e descobri que haviam vários restaurantes gregos em Lisboa. Okay. E, portanto, consegue-se ver por categorias. Ah, mas tipo restaurante grego de... Fogo, eu adoraria. Não sei os nomes, mas... há dois. É ali perto da parede, ou que vai ali para o Estoril. Sim, naquele caminho. Não sei, mas a Sara pode vir aqui. Sim, não é esse, que esse é muito conhecido. Nós temos aqui uma convidada sem microfone. Olá, Sara, tudo bem? Olá. Olá, Sara. Boa tarde. Sara, está... Vou ajudando aqui, quando for preciso. Sara, está no... envergonhada. Não, não estejas. O PP está mais. Já agora, como é que vocês veem toda esta moda da gastronomia? O que aconteceu? Eu acho que com o tema do aumento do IVA foi um fator que mexeu muito com a área da restauração. E fecharam, mas agora tudo indica que vai descer, fecharam, não é? Fecharam muitos restaurantes, mas isso também é mau, naturalmente, é só mau, mas também tem um outro lado de renovação. E, portanto, eu acho que a própria crise e algum desemprego e muitas pessoas também criativas e com vontade de trabalhar e também uma nova geração com mais noções de marketing começou a abrir novos conceitos de restauração. Muitos deles, se calhar, não têm experiência na restauração, outros têm, portanto, mas acho que o próprio mercado vai agora regulando, mas a verdade é que cada vez que se abre um restaurante é preciso ter um conceito, é preciso ter uma experiência. Naturalmente há coisas boas e coisas más e o mercado vai ajustando sozinho, mas a verdade é que, olhando um bocadinho para os outros países do norte da Europa, isto já aconteceu lá e agora está a acontecer em Portugal, e é por isso que também acho que cada vez faz mais sentido para mim como utilizador ter uma plataforma que me permite descobrir estes novos conceitos e diferenciar as coisas. Com tantas hamburguerias, convém saber qual é que... Mas o fenómeno dos hambúrgueres já está... Não está. Ainda não acabou. Está. Os hambúrgueres vão acabar e o Kizomba. Em 2016 não há hambúrgueres nem quizomba. Eu acho que está a acabar é o stock. E jajão. O stock dos restaurantes acabados em aria. Eu acho que esse é que é o sim. Acabar. Champanharia, nutelaria. Ias dizer pastelaria, se acabam as pastelarias. Por acaso ia dizer pastelaria, mas é muito comum, não é? Dos anos 80. As pastelarias nunca ninguém se fartou, não é? Abre uma pastelaria nova, ninguém diz. Para mim, desde que tinha boas... Já estão para as pastelarias. Ninguém diz isso, nunca não ouvi dizer ninguém... E depois há uma coisa, que são os hábitos alimentares que interferem depois na procura das claro. Pessoas. Às vezes até coisas culturais. O Porto tem uma fixação por croissants. Croissants e lanches. Que cá chamam-se merendas. Mas mais croissants. As pessoas do Porto adoram croissants. E vão onde for preciso para comer o melhor croissant. Com calda. Sim, e aqui tu chegas de norte. Em Lisboa, e percebes que não, essa cultura não existe aqui. Eu percebo. Totalmente diferente. Eu percebo todo o drama. Incrível. Eu por acaso não sou grande adepto de croissants, mas... As pastelarias são mais fortes no Porto. Muito sim. Mais fortes. É. Dá para almoçar em qualquer pastelaria no Porto, na boa. Por 4 euros. Sim, por 4 euros. E ainda levas um caldoço do empregado. Na cara. Nós experimentamos muitas coleções, que são grupos que nós lançamos e fazemos umas coleções que podem ser de interesse e depois testamos a ver a popularidade. E tivemos algumas que foram surpreendentes. A dos caracóis foi uma das que foi surpreendente. Uma delas foi restaurantes com a lareira acesa. Portanto, também foi curioso. Comecei-me a rir agora porque achei piada. Isso é se calhar a condição mais estranha de sempre. Um bucheiro da experiência e ir com a namorada a um restaurante Natal, com a lareira acesa. Natal. Não, Natal. E quem é que ficou em primeiro? Nessa experiência? Bom, estamos sempre a fazer várias, mas normalmente a de futebol. Os trending, portanto, os restaurantes que estão agora na moda são naturalmente os que estão sempre em primeiro lugar. Depois temos os restaurantes, as hamburguerias também, portanto, são coleções sempre muito populares. O brunch é uma coleção muito popular também. Mas essas são aquelas standard que nós estamos sempre presentes. E depois a principal de todas, que cada vez que ativamos é sempre um sucesso também, porque é muito viral, que é o Golo, que é uma coleção onde sugere os melhores restaurantes para ir ver jogos de futebol. E essa é uma coleção característica porque nós partilhamos... Há assim tantas pessoas à procura disso. Deve haver, não é? Cerveja. Outro dia vi um restaurante ali, justamente quem vem de Castro Dré, para, olha, como se estivesse a ir para Azumato, fica numa esquina ali perto de Santos, perto do IAD, que estava cheio, tinha assim um aspecto nova-iorquino, assim uma coisa... É o Popolo. É isso. Ao polo, é verdade. Como... É, passei lá hoje também, por acaso. Tem assim um aspecto assim, é, modernista. É. Ah, fazemos pizzas, fazemos tudo, temos luzes, festa total. Nós odiamos tudo. Nós odiamos tudo que mistura coisas. Assim se destrói o espaço do espaço de, sei lá, de olha, olha, mas os dois... vou lá sem problema. Tenho... Também tive uma experiência de. Se tiver fome, vou lá. Aqui, tive... Vai lá. Sim. Pá, mas agora a sério, vocês foram ao Porto, foram para o Porto há pouco tempo. Fomos para o Porto há pouco tempo. E eu acho que, por exemplo, eu vou agora a Barcelona e a primeira coisa que eu fiz foi. Mas com quem? Com a minha namorada, a Barcelona. Queres ir também, é? Não. É, lá. Queres ir? Vou saber. A Barcelona. E como o vosso conteúdo são vocês que o criam primeiro, em primeiro lugar, não há. Eu logo, e agora o que é que eu vou fazer? Sem ouvir os outros chats. E vocês não estão a pensar, para além de Lisboa e do Porto, passar para o resto do país? De... Sim, eu acho que nós normalmente em Portugal estamos habituados a que estas tecnológicas cheguem a Lisboa, cheguem a Portugal no fim. Portanto, as Facebooks, a Google, os advisors, todas elas andam pelo mundo e depois chegam. E a Zomato é um caso exatamente o oposto, que é uma empresa, uma tecnológica com uma taxa de crescimento muito grande, que nasce na Ásia, só depois é que entra nos Estados Unidos e a entrada na Europa acontece via Portugal. Yes. A sede europeia é cá em Portugal. A sede em Portugal. Portanto, é a partir de nós, em Portugal, entrou-se como equipa nacional e depois fizeram-se algumas aquisições de outros países, Polónia, República Checa, Valdeira, Turquia. Portanto, uma série de... E agora é a partir de Portugal que estamos também a dar apoio à abertura desses países e que vamos abrir os próximos. Tu o que é que fazes na Zomato? És do marketing? Sim, eu sou do marketing e faço, sobretudo, parcerias. Ou seja, eu trabalho oportunidades de promover a Zomato com marcas. Portanto, fazemos parcerias com diversas marcas. Isso é com parceiras. Lá estás tu a pensar no Tinder. Claro, grande Tinder. E tu, Sara, também és do marketing, qual é a tua função? Eu também sou do marketing, eu estou na parte um bocadinho mais de PR, de contacto com os jornalistas, com os blogs, faço os tais eventos, os foodie meetups. Portanto, também tenho a parte... O Alvin quer ir ao Fudimita. Não é só o Alvin, eu também quero. Desculpa lá. Há aqui uma questão que se coloca, que é... Tudo começou na moda, os blogs sempre foram uma referência para a moda. A da altura criou-se quase a ideia de que os blogs só seriam influentes nesse universo, mas... Começamos a perceber que não. São referência, não só, por exemplo, nos blogs, os Mummy Blogs, não é? Olá, pipoca mais doce. Sim, é verdade. E agora muito na comida. Isto é uma coisa mais ou menos recente, ou não? Eu acho que os bloggers são muito o opinion leader do bairro. Ou seja, não precisam, deixamos falar apenas dos bloggers como a Pipoca ou aqueles bloggers muito grandes, mas em todas as escolas havia o menino popular ou a menina popular ou aquela pessoa que tinha mais conhecimento de moda e que a sua opinião de alguma forma pode ter um bocadinho mais valor para os outros. Eu acho que o blog transporta isto um bocadinho e nós encontramos os bloggers para todos os nichos sociais, para todas as tribos urbanas, para todos os grupos, áreas do país, regiões, e portanto nós encontramos bloggers que podem não ter volume de tráfego muito grande, mas que a sua opinião vale para aquelas pessoas. E portanto nós na Zomato temos já à volta 200 pessoas que já estão registradas na Zomato e fazem opiniões. E, por exemplo, todos os meses eu noto muita gente que são heavy users da Zomato, que entretanto ganharam o gosto de fazer opiniões e que decidiram criar um blog. Portanto, dentro do grupo de amigos e daquelas pessoas com quem têm as relações, ou seja, networking, são pessoas que se tornam influentes e acabam por criar o blog. E todos os meses temos, sei lá, se calhar às vezes quase 10 novos blogs dedicados à crítica dos restaurantes. Qual é o mais influente no momento? Sabem, não? Mais influente na Zomato? Sim. Ou para a Zomato. O que eu conheço mais é o Onde Vamos Jantar. Sim. Vou ver lá a conta dele quando quer ser alguma coisa, mas lá ver com a conta dele. Quem é? De quem é o Onde Vamos Jantar? Não sei de quem é, mas vou ver as vídeos deles. Então, mas vamos trazer essa pessoa, vai-nos dar likes. Posso dizer que são duas pessoas, não é uma pessoa. Que são as pessoas? Que está sempre a comer fora, meu. Tu deves ter contacto, podemos trazer essas pessoas. Ela ilumina todos os foodies nesta cidade. Portanto, quem gosta de comer. Um deles não é o Rodrigo Menezes. O Rodrigo normalmente não faz opiniões, mas põe muitas fotos daquilo que come e daquilo que cozinha também. O Ró. Temos essa. Há duas coisas que atualmente dão jantares grátis. A primeira é ter um blog sobre comida. Ser avantajado. A segunda é ser rapariga estar no Tinder. A ser avantajado sexualmente. Diz, vê que uma piada dessas. É tão teu isto. Só tu, Alvin. Deixa-me só contar-te isto. O museu conta, conta. No Dia das Mentiras, nós, tal como todas as tecnológicas, também tivemos uma... Tiveram uma mentira. Uma mentira. E, portanto, nós, às vezes, somos apanhados de surpresa com a Zomata a lançar novos produtos e avisam-nos, agora vamos lançar um sistema, uma nova função, uma área, agora vamos lançar isto. E então houve um dia que aparece um site e temos uma comunicação interna a comunicar-nos o Zomacho. E isto aconteceu logo a seguir a uma reunião que sabemos que o nosso CEO teve com o CEO do Tinder. E portanto já havia os boatos de que alguma coisa haveria de acontecer. E o slogan era fantástico, era juntar os dois melhores prazeres da vida. E nós próprios da empresa não sabíamos se era brincadeira ou se era a sério, e as pessoas não revelavam, e nós tínhamos um site, tínhamos tudo feito. E tínhamos tudo, e entrava-se, portanto era Zomacho. Acho que em Santarém o Zomacho ia funcionar muito bem. Desculpa. Porquê que eu disse Santarém? Não sei, sinceramente. Estamos a Santarém. Mas curiosamente... A mãe de alguém mora lá, não era? Não. Quem? Não sei. Ah, pois, é verdade. Por que é que olhaste para mim? Eu olhei para ti, eu olhei para ele e olhei não, para ti. Para mim não, não é? Não, mas há aqui eu não olhei para ninguém, que... olhei para baixo. Ouçam, a relação que tem a comida com a própria opiniões. Relação das... Não, com a própria sim. relação das pessoas. Quantos jantares acabaram em cama? Sim. Não, não. Ou em amizade. Ou amizade, ou amizade não é? Mas... ou amizade. Sim. No meu... Por exemplo, uma também coisa... é boa ter repara, amigos. No início de um processo quase de engata, a pior sim. coisa que alguém pode convidar a outra é justamente ir ao cinema. Isso é a pior coisa que podes dizer. Ir ao cinema. Não, errado. A menos não vou falar nada. Anos. Tem que... Sim. É, também não falo nada já fora do cinema. Mas a verdade é que, a partir do momento em que a comunicação tem que ser estabelecida, o jantar claro. Acaba por ser o motivo privilegiado para poderes falar com a pessoa. Estás ali, perceber se tens química ou não com ela. Aliás, uhum. os portugueses, também não é uma tradição só nossa, é quase universal, mas... Os portugueses, o jantar, o prazer de comer sim. é a justificação para tudo, não é? É. Que é olha, vamos ali, vamos lanchar, ou vamos jantar, sim, vamos almoçar, exatamente. Vamos tomar um pequeno almoço. Principalmente do trabalho. Isto é, vamos comer para algo... falar de algo. Que é uma coisa que não acontece muito lá fora. O almoço de trabalho, lá fora, não é, há. Comes umas sandes enquanto estás a fazer. Em Londres, comes rápido. Em Espanha, que há um bocadinho mais essa onda de que demoras um bocado, a refeição um bocado mais prolongada. Quanto mais longe de Portugal estás, menos há essa coisa de estares a almoçar com os teus colegas. Sim, estás a almoçar a trabalhar. Foi uma das razões também da entrada da Zomato pelo sul da Europa, é exatamente pelos nossos hábitos. Portugal, Espanha, Itália, todos os países do Mediterrâneo têm hábitos gastronómicos muito fortes. E um deles, que é muito característico, é esse mesmo das refeições, ou seja, a facilidade com que nós, ao final de 10 mails ou de 4 problemas, temos que marcar um almoço para falar sobre isso. Vamos almoçar para falar sobre isso. E a essa altura deixamos as reuniões e fazemos almoços para falar sobre isso. E, portanto, é uma cultura que se sente muito aqui como sendo nossa. Havia uma cena do Bourdain que dizia que uma mulher que estivesse com ele tinha que comer comida picante, e se estivesse a suar, ele não ia sentir vergonha. Ela não podia... Uma mulher que rejeita picante ou que não come qualquer coisa, portanto, não ia ser a mulher perfeita para ele. Portanto, eu acho que... Uma dúvida. A cena da mesa. Não chegaste a dizer se vocês estão a pensar ir para o resto do país. Sim. Então, estamos muito em breve vamos entrar no resto do país, mas sim. vamos entrar agora de uma forma ligeiramente diferente. Nós não vamos fazer com esta força com que entramos nas capitais, claro. Porque o modelo de negócio não permite, mas vamos pouco a pouco fazer o build-up e a construção da base de dados. Portanto, sim, a partir de muito pouco, muito em breve vamos começar a estar presentes nos países, vamos entrar com todos os restaurantes de referência. Agora, em Lisboa, hoje em dia, temos todo o café e todo a pastelaria, sim, já é comum. Mas é um processo evolutivo, não vai ser com esta força com que entramos nos grandes centros metropolitanos. Já agora, a ideia que eu tenho, eu que sou um bocadinho info-excluído, embora ninguém acredite, bem, cada vez menos, né, por obrigação profissional. Não, mas há coisas que e também não é difícil perceber, que é que cada vez mais há o futuro da internet passa pelas aplicações e por aquilo que elas nos permitem, mas sobretudo pela forma como elas são cada vez mais interativas, não é? Sim. O caso do Uber, em que as pessoas no sentido imediato percebem onde é que está o carro e que trajeto é que ele está a fazer, Como, agora não me estou a lembrar de mais. O Uber era o Cocaína. Não, mas há vários. Sim. Há vários. Eu acho que é para aí que vamos. Mas sim, eu acho que estamos a entrar numa nova era de marketing, que sim. É o marketing do utilizador. Portanto, eu vim da hotelaria, portanto, eu trabalhei no marketing de um resort turístico e portanto, era um grupo também conservador e, portanto, a entrada para o digital também foi uma barreira a ultrapassar. E, portanto, o que fazias nesse? Era no marketing? Era o marketing de um resort muito grande cá em Portugal. Qual era? O Troy Resort. Ah. E portanto, é uma empresa que também conservadora, que é o Grupo Sonae, e portanto a entrada digital era sempre visto, ok, vamos explorar, entraram, e a verdade é que estão, e hoje em dia estão muito bem, mas a verdade é que... Estão muito bem, exceto em Angola. Isto foi uma prova de choque. Não é bem uma prova de choque, não é? Porque aquilo que aconteceu na Sonae em Angola é quase um case study, não é? A Sonae foi traída em Angola de uma forma inacreditável. Sim, mas continuamos. Mas basicamente é, olhemos o que é que foi a entrada da hotelaria quando surgiu uma empresa que era a Booking.com e, portanto, muito rapidamente a entrada das plataformas digitais num período de 8, 9, 10 anos, como a Booking e várias outras, mas hoje em dia a Booking, pelos números que eu tive acesso, acho que já tem à volta de 30 a 40% do volume de todas as reservas que acontecem em todos os hotéis da Europa. Portanto, houve uma mudança muito grande e isto também teve que se olhar para o marketing de uma forma diferente. Portanto, se calhar gastamos muito dinheiro a tirar fotografias fantásticas como modelo em cima da cama, mas se calhar precisamos dar atenção também às fotografias que os nossos utilizadores estão a colocar. Sim. E às reviews. O conteúdo, não é? E o mesmo está a acontecer com a Zomato. Com a Zomato, o mesmo está a acontecer com a Uber. Portanto, a opinião dos utilizadores, a fotografia, o check-in, a quantidade de vezes que utiliza, as reviews, está a ser um novo marketing. E eu tenho a certeza que em breve vamos ter uma Zomato para as áreas médicas, vamos ter uma Zomato para os fornecedores de serviços para casa, que já temos. E, portanto, cada vez mais as nossas intenções de compra são mobile. Portanto, nós queremos um canalizador, agarramos o telefone e procuramos o canalizador. Queremos um restaurante. Portanto, o Google este mês ultrapassou por primeira vez o número de search mobile, ultrapassaram os de desktop. Portanto, os search estão a passar todos para as intenções. Era previsível, não é? Certo, era previsível. Mas e a questão é a categoria desses search. Ou seja, os search que nós fazemos no computador são diferentes dos que fazemos no mobile. E os mobile são os da intenção de compra. Portanto, quando ninguém vê porno no mobile. Sabes lá. A grande maioria. Sabes lá. Não há desespero. Acho que há pessoas que veem. Acho que há pessoas que veem. Acho que é um bocado há desespero, tipo, não é? Os sites tipo ImageFap ou assim. Eu não acredito que disseste isso. Um amigo meu vê. Eu tenho um amigo que. Sim, exatamente. Não sou eu, mas tenho um amigo que. Um amigo meu vê. No caso já viu. Agora, no caso não sei se ainda vê. Já não vejo há algum tempo. Os utilizadores colocam muitas reviews e fazem. Tiram muito... No caso dos restaurantes, há a possibilidade deles. Responderem, sim. Sim. Aliás, nós aconselhamos. Os restaurantes devem responder e devem interagir. Portanto, da mesma forma que se eu for a um restaurante e deixar um papelinho com uma reclamação, ou com uma queixa, ou com uma sugestão, normalmente o restaurante deve responder. E, portanto, na Zomato e nas redes sociais devem-se responder. Acima, por variedíssimas razões. A primeira é porque o restaurante a pessoa que faz a review sente-se acolhida e sente-se melhor por receber esta resposta. Segundo, se for uma crítica, normalmente as críticas, por muito destrutivas que sejam, aportam sempre algum tipo de valor e, portanto, devemos reduzir um bocadinho o nosso orgulho e, de alguma forma, pedir desculpa ou tentar explicar porque é que aquilo aconteceu, ou então convidar mesmo essa pessoa para vir ao restaurante a ter uma nova experiência, porque isto não é normal. E o que há aqui importante é, o restaurante não pode ver isto como uma relação apenas entre ele e a pessoa que fez a review, mas é que esta review vai ficar para a audiência. Portanto, toda a gente... Quando eu chego a um restaurante e tenho uma má review, tenho o restaurante a pedir desculpa, a dizer que não é normal este tipo de situação, que lhes fugiram o controle, que erraram, porque errar é humano, especialmente na área dos serviços, e a convidar a pessoa para vir, eu vou ter uma melhor consideração por este restaurante. Mas ao contrário, vocês não conseguem fazer. Por exemplo, se houvesse eu vou restaurante qualquer, já não lembro qual é que era, que havia uma crítica que eu achei que era injusta. Uhum. Que a crítica era... Lava tipo 2 de avaliação ao restaurante porque tentou ligar 2 vezes e não atender o telefone. Era assim. Era a crítica, era assim. E eu estava assim, olha, este é um restaurante incrível e a pessoa está aqui a mudar a média do restaurante, não é? Porque aquilo acaba por importar o valor, vai ter mais pessoas. Mas não sei se entretanto já lá foste passado uns dias ver se a opinião continua lá, porque se a opinião claramente que vai ser removida porque não teve experiência da pessoa. E eu estava à procura de. Escolar o restaurante. Estava à procura de. tipo, uma coisa tipo denunciar ou coisa assim, tipo assim, um report. Um botão de ser Xunga, este gajo está a ser Xunga. Sabes porquê que não temos isso? Porque nós temos algo também interessante que é nós lemos todas as reviews. Portanto, nós estamos ao dia 2 com 300 a 4, mais de 400 reviews por dia. Já ultrapassamos as 400 reviews por dia. Temos uma pessoa que lê todas as reviews. Okay. E, portanto, e todas estas reviews são feita uma triagem e, portanto, e vemos todas aquelas que não fazem sentido. Ou apagamos ou então deixamos on hold até esperar que essa pessoa faça mais duas ou três reviews com sentido e para deixar que a outra passe a fazer. Para não ser jocoso. Uma ideia que eu tive, já revelei publicamente mais do que uma vez, é a importância da gastronomia é de tal forma, atualmente, que poderia subir a um estatuto semelhante ao do cinema, isto é, nós no cinema vemos sempre quatro críticos a dar pontuação ao mesmo filme. Porque não haver também em revistas que, olha, como a Time Out, por exemplo, haver cinco críticos gastronómicos a darem a sua pontuação em estrelas a um mesmo restaurante. Tornava as coisas mais... Só que há muito mais restaurantes que filmes, não te esqueças. Se fosse, há mais restaurantes que filmes? Olha os pratos que eles têm, não é? Como é que vai ser? É este restaurante? Não, mas é a experiência do restaurante. Sim. Mas podia ser interessante perceberes. Há aqui 5 pessoas diferentes que foram lá e perceber se as 5 ficaram surpreendidas ou não, ou em embasbacadas. Isso pode ser uma revista. Eu sou aquela pessoa que. Ah, podemos fazer este negócio. Ninguém está a ouvir isto. Não, ninguém sabe. Eu sou aquela pessoa que cresceu a ler as críticas dos jornais e a ficar desiludido com todas elas. E, portanto, e como era mais miúdo, com o cinema. Como olhava para elas, via e dizia assim: não, estes senhores são demasiado intelectuais e não gostam do mesmo tipo de filme que eu. E, portanto, adorei o Soldado Ryan, eles acabaram de destruir o Soldado Ryan. Portanto, eu gostei, portanto, a esta altura acho que os críticos tornam-se demasiado nada, obviamente, mas eu acho que os críticos a essa altura passam para um patamar de excelência, de conhecimento e nível de profundidade que não são tão humanos como nós seres humanos e portanto, são humanos mas que têm opiniões com um nível de profundidade maior que a nossa, portanto é por isso que eu, quando chegam as reviews estás a dizer é que o Ibsen nunca vai gostar de uma comédia? O Ibsen destruiu o último James Bond. Pai, com meia estrela ou coisa parecida. Yep. Mas o último James Bond não é uma comédia. Sei lá. Podia ser. Tem sempre aquelas piadas, não? O meu problema com a opinião pública é que, por exemplo, sushi. Imagina, há vários tipos de restaurantes de sushi. O sushi chinês. O sushi chinês, exatamente. O sushi burger. E há restaurantes de sushi chinês que eu não já fui, tive experiências terríveis, que têm ótima classificação e pessoas... tecem grandes elogios. Yeah, mas tem que olhar para aquilo e deve ser usar, meu. Deve ser por isso é que é bom haver líderes de opinião nas coisas. Porque posso chegar lá e saber o que é que posso contar na verdade, não é? O que eu estou a falar é que a opinião pública, com o tempo, e plataformas como a Zomato ou a Wikipedia, têm vindo a trazer, através de algoritmos, uma maior força à opinião pública. Claro, claro, claro. Porque a questão é o crítico que faz uma carreira a avaliar filmes e que escreve e que já tem 20 anos disto e faz uma avaliação, mas depois também temos a pessoa que escreve no Wikipedia um artigo, escreve 2, escreve 3, escreve 4, sempre sobre uma área médica especialista e é avaliado com likes e dislikes por outros especialistas. E ao final de 20 anos, ou 10, 20 não, no Wikipedia, mas ao final de 3 anos a fazer avaliações do Wikipedia, tem para cada um dos artigos que escreveu votações positivas e negativas por outras pessoas da sua área. E isto, com o passar do tempo, vai-lhe dando relevância, vai-lhe dando importância. É o mesmo que acontece um bocadinho na Zomato com as reviews. Quanto mais reviews eu faço, quanto mais fotografias, quanto mais likes eu faço, eu vou tendo um maior nível de connoisseur, foodie, e portanto as minhas reviews aparecem em primeiro lugar. E se adaptarmos isto a tudo o que seja, estamos com o Rotten Tomatoes, com o Arby, com todos os as reviews não são aleatórias, a forma como elas aparecem em primeiro lugar é uma nova forma algorítmica de dizer quem é que é melhor review que o outro. E os algoritmos vão melhorando, e o de hoje em dia nas Zomato é muito bom e daqui a uns anos vai ser ainda melhor. Portanto, eu em relação a esse tema, sim, mas olhamos para a Wikipedia, e portanto, aqui um tio meu médico perguntava, mas porquê é que eu hei de acreditar nos artigos que estão na Wikipedia? E quando eu lhe expliquei como é que aquilo funcionava, e como é que a relevância de um médico que escreve artigos cresce ao longo dos anos, ele começou a olhar para a Wikipedia de outra forma. Obviamente que ainda estamos num caminho, ainda estamos a caminhar, ainda estamos nesse caminho. Não estamos no ponto de dizer que aquela tem que ser a maior referência para uma área profissional X. Mas caminhamos nesse sentido. Outro dia entrevistei um cineasta e produtor muito conhecido em Portugal, e ele estava à minha frente, aqui mesmo, na Antena 3, e eu fui à Wikipedia a perceber o que é que diziam sobre ele, portanto, há alguns dados, e a primeira frase era: esse saldeiro de mão deve 80 mil euros. Deixa-me adivinhar, é o Paulo qualquer coisa. Pai, não sei. O Paulo, eu... Obrigado, Alvin, que tens mandado mais tudo. Este saldeiro de mão deve 80 mil euros. Bem. Eu estava em frente à pessoa. E tiveste que fingir que não viste. Tive que fingir que não vi, claro. Não, mas naturalmente que isto para funcionar em Portugal não funciona tão bem, porque tem que haver mais gente a criticar e a ver pessoas. a construir Wikipedia, a terem mais votos para que a sua opinião tenha maior relevância. Como há pouca gente, qualquer pessoa cria um profile e diz o que quer. Mas se formos ver, se calhar, sobre um cineasta americano, já vai ser completamente diferente. Eu nem estava a dizer das opiniões individuais, estava a dizer mesmo... Há pessoas que têm mau gosto, estás a ver? Tipo, pronto, mas isso vais encontrar em qualquer lado. Estamos a fechar esta edição do Obrigado Internet. Antes de concluirmos, três coisas que te levam... A pergunta é para os dois. Para ti, Sara, e também para ti, João. Três coisas que te levam a dizer Obrigado Internet. Alguma coisa te surge? Alguma coisa que vocês viram na net ultimamente que mudou as vossas vidas e a forma... Tirando o Zumato. Acho que, em primeiro lugar, sem dúvida, a forma como eu deixei de ter que ir à procura de informação e a informação vinha comigo, portanto, eu soube que o que aconteceu hoje com o governo, porque, portanto, recebi uma notificação no meu telefone, e, portanto, acho que é o acesso à informação, o facto da informação vinha comigo. Não? Sim, mas... Sabia que foi naquele momento. Cavaco já falou. Já morreu, acho que. Joking. Portanto, obrigado à internet nesse sentido e também obrigado à internet por me poder formar e poder crescer profissionalmente nos caminhos que eu quero. Cada vez menos. E a internet veio acelerar tudo. Veio. Portanto, eu tenho qualquer dificuldade profissional. Eu antigamente procurava o Google, mas agora pergunto ao Google, dá trabalho. Pergunto ao YouTube. YouTube explica-me mais rapidamente. E, portanto, YouTube, seja para abrir, porque não tenho caricas em casa e vou ao YouTube e como abrir. Ver os life hacks. Essa informação toda que existe, obrigado à internet. Sara, queres... Acho que sim. Posso agradecer também à internet por, para além disto que o João disse, o acesso à informação e da própria formação, a conexão com as pessoas, para mim, isso é uma das coisas também que me permite não só fazer o meu trabalho de forma também muito mais rápida e efetiva, mas também a nível pessoal, chegar onde precisamos de chegar, mesmo a outros países e a nível de... com outras pessoas que estão fora do nosso controle, para mim é uma das coisas que eu mais agradeço à internet. O marketing está a mudar, isto é, de repente percebeu-se que mais importante do que um anúncio, que até então poderia fazer toda a diferença, o que era importante era mesmo que várias pessoas, que as pessoas em si, que o público em si, toda a experiência, tudo, se envolvam tudo e que digam se a experiência foi ou não boa. Uhum. A palavra experiência também começou a ser decisiva, não é? Exatamente. Já ninguém acredita no anúncio que diz o carro que é maravilhoso e o endorsement das figuras públicas, que é uma área muito forte. Verdade, isso interessa-me. Exatamente. Eu trabalhei num projeto no Brasil que avaliava um bocadinho isso, e no Brasil é inacreditável, porque os telemóveis entraram agora dentro das favelas, e portanto as pessoas não tinham computadores, e o smartphone rapidamente entrou, e portanto, e as favelas naturalmente têm um poder de compra grande, todas elas juntas, e então o endorsement das figuras públicas sobre o que é que fazem e o que é que não fazem é fantástico. Tens pessoas como a Sabrina Sato, que tem vários milhões de pessoas no seu Instagram, e que cobra entre 5 ou 8 mil euros por um post a beber a bebida que lhe indicam. E portanto, o endorsement de figura pública... E dois contratado por uma grande empresa para fazer um post na... E funciona. Sem ser um vendido, sem ser uma puta vendida. Disseste isso mesmo agora? Disse. Eu não vou dizer. Não, mas é interessante para as marcas, naturalmente. Claro que sim. Muito bem. Temos que acabar este programa, agradecer a presença de ambos, desejar sucesso para a Zumato. Estaremos sempre disponíveis aqui para receber vossos. João Sanches e também a Sara Santos, em representação da Zumato. E assim chega ao final o 19º episódio do Obrigado Internet. Vão ao nosso site em www.obrigadointernet.lol para descobrir mais sobre o maravilhoso mundo deste podcast. Se tiverem sugestões, dúvidas ou fotos de mulheres absolutamente desnudadas, mandem para correio@obrigadointernet.lol. Como sempre, deixamos aqui um agradecimento especial à Antena 3 por ter gentilmente cedido este estúdio. O Pedro Paulo colocou aqui uma frase para eu agradecer ao Rodrigo Nogueira. Foi eu que me enganei. Ao Rodrigo Nogueira, ele nem sequer veio. Mas pronto, enfim, já é uma tradição referirmos do Rodrigo Nogueira, o nosso arquirrival, pessoa que nós odiamos de forma visceral e que por acaso já veio duas vezes este programa como convidado. E espero que ouça também este momento. Bom, agradecer aqui aos nossos convidados da Zumato, o João Sanches e também a Sara Santos. E agora, malta, sabem o que é que temos a dizer? O que temos a dizer é... Obrigado! Curta a vida! O Nuno diz obrigado, internet. Estúpido.